chegou o final de semana, tô com grana, então chama, tô com grana, então chama. Me libera a rave na favela e não espana, tô com grana, então chama, tô com grana, então chama. Tô com 29 aqui, gosta mais que lasanha, chama, chama, chama, chama. Tô feliz e tô de boa, todo fim de semana, chama, chama, chama, chama. Eu só quero beber. Robson Mafra de novo. Que gosta mais que lasanha, chama, chama, chama, chama. Tô feliz e tô de boa, todo fim de semana, chama, chama, chama, chama. Eu só quero beber. Robson Mafra de novo. Aqui de